620. Boa tarde, próximo ponto está pronto. Polo 620, após a aeronave da Trip, na curta final, ali mantém no zero. Ativa após o Trip, na linha mantém, polo 620. Depois conforme rota. De volta 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após a Leda Bridge. Número 1935 controle, 5577 transponder. Aprovado da linha 1360, via Berzolo 10, Smart Lúbito. Decola da 10 curva. 577 transponder, 3145, está na ponte. Mostra para o estacionamento, 3145. Agora, 3145. Gol 9065 no portão 6, puxa estacionamento. 06 está livre, pode táxi. Sim, me chama pro táxi, 9065. Solo 36, livra direita, solo 121 decimal 9. 121 decimal 9. Solo 5364, livrou. 364, Alfa Juliette, parte 3, posição 4, atente para os realizadores. Alfa Juliette, parte 3, 5364. Posição 04, atente para os realizadores. O 45 vai aguardar, é, número 2 não se dobra puxa, 345. Tá bom? Zero táxi, via IG Alfa, no ponto de esperador no 0, torre em 1, 1895, QNH no 009, boa viagem. Sérgio Leite. O 45, Paulo Gui, tem uma aeronave puxando no 06, ela transporta de alguns vitais, já está prestes a iniciar o táxi. Após a mesma ICA, autorizarei seu pushback, ok? Ok, tá aguardando 3145. As duas aeronaves vão subir para o 055. Autorizada a sessão visual para o 055, Tango Sierra Juliette. 0, decolador 39, controle 120, corrigindo 1 na decimal 35, um low. 0935, obrigado. Contato radar, saída pouca, suba para o nível 370. 370, voo 1620. Táxi via IG Alfa no ponto de esperador no 0, torre em 1895, QNH no 009, boa viagem. O ajuste no 009, táxi autorizado IG e Alfa no ponto de esperador 895. Obrigado, voo 1065. O TAN 3145, correio de solo, que pôs a aeronave da Gol livrar sua retaguarda, tá livre para o chilete, pode pro táxi. Pode o gol tá autorizado, 3145. Bravo, Luiz, que por onda rotatória da presente, o ajuste em Salvador no 009. 4-4, linha decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com no 0 nosso. Boa tarde, gol 95, do ponto da 1-0, de forma de transporte da bola. Gente, gente do transporte de órgãos, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, boa 1-0 mesmo. Salvador, 4144, decolado aos 42, controle 119, sinal 35, bom voo. 1-9-3-5, 4144. Salvador, 1-9-3-5, prossiga. Autorização, 1-2-1-9. Radar autorizado Leida, suba para o 340. Direto Leida, 340, 4144. Zona 7, Salvador Confins, 360. Prepare da Leida Bridge, aguarde para fora. Informa dois tráfego, nossa posição de 11 horas, 3 milhas com o mesmo destino, estão subindo até o 055, são Alfa 19 Sierra. Sérgio, boa, no meio dois. Na 065, eles decolaram da 1-0, vento no 3-0 graus com 9 nós. Alfa 0, decolagem da 1-0, gol 9-0-65. Da 3-2-1-7, com fins pronto. Para o táxi 3145 com 1-4-6. Fio alternativa e autonomia, o 3145. Menos 4 horas. Autorizado táxi via Indy Alfa no ponte espera da 1-0, torre em 1-1-895, QNH no 009, boa viagem. Indy Alfa, 1895, lá com 9, 3145, obrigado. 3217, pronto. Salvador Confins, 360 nível autorizado via Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1-1935, controle, 5564, transponder. Correta, poste para posicionamento. Pessoais, o ajuste no 009, informe na final do procedimento. 3000-009, informa final, TAM 3622. Controle Salvador, boa tarde, voo 9065. Boa tarde, gol 9065, contato radar, vou para o nível 400, saída da El. 400, subida da EL, voo 9065. Voo no 620, controle? Consigo, senhor. Situação do 7, suba até o nível 1970. Restrito. 1970, restrito, voo no 620. Afirmativo, o 7 tem uma aeronave procedente para Galeão, cruzando agora o 1160, sentido oposto, afastado de sua aeronave 70 milhas. Afirmativo, senhor, autoriza então. Tem condição de aumentar a razão aqui, o voo 620. Eles estão subindo. Chame Recife agora na frequência 12685 e a secundária 13365, subindo restrito para o nível 1170. 12685, 13365, restrito 1170, voo no 620. 3145. Tóxico Luiz, que aproximação para 17, chame Torre Salvador, 71895, tomou posição. Que o uísque proa da Enrimar, né, a parte da Enrimar ingressou na final no 7. Decolado aos 47, controle 19 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa. Ao 95. 1251 e 133 decimal 95, centro Recife para o azul 4144. Salvador, muito boa tarde, 3145, decolou, se escuta. Boa tarde, então 3145, contato radar, subiu para o nível 360, sai da EL. 360, possibilidade valida com referência? Até a saída, inicialmente, temos o tráfego na mesma saída. 3145, mantendo. O azul 4206 está autorizado a descida para 2000 sem restrições, o ajuste no 009, vai seguir com o número 2 para aproximação ao 90. Informe no localizador. 20, autorizado a descida até 2000, ajuste no 009, aí a portagem está autorizado o 4200. Segue na final no 7, aguardando autorização para pouso. Foxtrot Luiz, que livre pouso na 17, vento no 30 graus com 99, altímetro no 009. Siga Tango Serra de Leto. Ativo Papa Romeu Tango Serra Julieta, apresente, chame Aracaju na frequência 120.3, mantenha 055 com seus visuais, Tango Serra Julieta. Estabilizado. 3628, completa final, chame Toy 118.95. 895, Gol 1869, boa tarde, assine identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 009. Salvador Vitória da Conquista, uma centena, decolando 7, primeira curva direita, saída fora, após direto, Vitória da Conquista. 1935, controle, 50, nono transponder. Salvador, boa tarde, Antan 3628. Boa tarde, Antan 3628, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus, com 109, altímetro no 009. Livre pouso no 0, Antan 3628, baixado travado. Bravo, que Luiz, que falou 52, livre taxi, taxi 4. 050. Copiou? Copiou? Finalmente, táxi do Rei 1 no 895, vindo aqui do braço. A 31945, chama o centro Recife, frequência 1251 e alterna 3395. 351, 4206, complete a aproximação, chame a Toy Salvador 118.95. Vai completar a aproximação, vai chamar 2835-4206. 1895. No 3628, solo 55, livre à direita, solo 21, decimal 9. Direita, 219. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado, baixou e travou a final da 10. Boa tarde, azul 4206, vento 130 graus com 119, altímetro 1009, livre pouso na 10. Livre pouso na 0, azul 4206. 18, Alfa Juliette, 4106. Alfa Juliette, 06. Kono 869, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 1009, informe no localizador. Autoriza ao passe reco, acione a identificação na proa de Mário para a chegada Mário, desça para nível 050. Após a aeronave da TAM, a retaguarda, livra a retaguarda, está ali para o track após táxi. Está logando 169 no 11, para chegar ao estacionamento. No 11, está livre após táxi. Assistente está livre, chama para o táxi, 69. Segue via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Segue via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 4206. Quase então 3190, acionei a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Chance. Matheus, está 3190, número 3 para pouso em Salvador. Boa tarde, Gol no 166, acione a identificação, chegada Mari, desce para o nível 070. Emoção número 5 para pouso. Opa, CRE com o controle. Você consegue manter a velocidade até a etapa? Informe para redução para passe reco. TAM 3190 autorizado para o de etapa da presença. Controle, pode confirmar o número do 869 da ponta? Confirmar o número do 1869 para pouso? Número 1. E pode voar de Serra direto? Voe Duna, Gol no 869. Duna. O 491 está já na descida para 5000. Piado, trip 5491, número 3 para pouso. Média. Coleções de ingressão na Juliette, prosseguiu o parque 08, o portão 08. Afirmo, vai prosseguir na Juliette por botão 08-4206. O Gol 1169 vai observar a nave da Azul parqueando no 08, após a mesma parquear no 08. Vai taxiar de outra vez no 06, Gol no 169. 169, me chame novamente no sacado 06. Romeu Papa Serra Eco, está autorizado a descida para 2000 pés, pro de Duna, o ajuste 9009, informe no localizador. Duna, a posição. Salvador, o táxi 2897 para o táxi com 181 a bordo 0336, autonomia, alternando barulho. Utilizado táxi via Índia Alfa no ponto de esperador no 0, torre em 1895, QNH 1009, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 2895, obrigado, boa tarde. 1169, autorizado para seguir com táxi via Índia Alfa no ponto de esperador no 0, torre em 1895, QNH 1009, boa viagem. 1009, está livre, prosseguir via Índia Alfa e chama para o torre no ponto de esperança 2895-1169. Coordenação na frequência 123.45 com o mesmo? Idêntico mesmo, que ele está na, fora da frequência do controle e está na frequência de coordenação. Uno 869, completa final ILS, chame Torre Salvador, 1 18.95. Exato, 95, Runo, 869. Ali, Papa Romeu, Alfa, Juliette Romeu, acione a identificação, está autorizado a chegar da mão, chame no ponto de descida, o ajuste no 009. Oi, Salvador, boa tarde, Runo 869, no ILS 73. Boa tarde, 1869, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 120 graus com 119, altímetro no 009. Gente, baixou e travou, boa noite, 19. 95491. T3190, desça para 4000 pés, o ajuste 9009. No 1166, desça para 5000 pés, o ajuste 9009. Alfa Juliette Romeu, desça para 3000 pés, o ajuste 1009. Obrigado, modificado 05, inicialmente 3000, aguardando pro da rotatória. Deixa na 6290, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Em 3217, após o ainda gol na curva final, ali mantenha no 0. Ativa após o gol, aqui mantenha no 0, já no 3217. Então 3190, reduza para 2009. Iniciando redução para Duna. Obrigado, Papa Terra. 8069, solo 06, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, 1869. Boa tarde, 1869, ele toma 50. Alfa, 4 Juliette. Plano 69, mantém o ponto de espera. Será 969. Alfa, repórter 37, 869. Sete, Mike, eco Alfa. Deixa para 1.000 pés na proa do Fora da Barra. Grip 5491 vai seguir Gulf Stream 5 à sua frente, 7 milhas. Inicia redução para 180 nós. 180 nós, 5491. Escuta, 35491 para aumentar o espaçamento coronal à sua frente, curva direita, a proa 180, aguarde até o final para interceptar. Direita 180, aguardando, 359-5491. Ativo, inicie redução para aproximação, 35491, autorizada a descida para 2.000 pés. Para 2.000, iniciando a redução, ok. 3190, vetoração para sequenciamento, esquerda na proa 040, seu limite ao localizador. Desce e mantenha 3.000 pés. Passe a reco, está no localizador visual. Passe a reco, mantém velocidade até o marcador externo, chame a torre Salvador 71895, tomou posto. Obrigado, vai manter, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Papá Romeu, passe a reco, na final, visual. Boa tarde, é a parte externa. Boa tarde. Portão 2. Portão 2, voo 869. Matheus, para 190, você vai ser o número 62. Faça espera visual no setor, aguardando a autorização de Duna na 9BX Mac. Dona vai informar na final do procedimento, 5491. 75 a bordo, altímetro 1009, livre táxi, chama para o ingresso. Tu curva a direita para o localizador, pro 060, desça para 2.000 pés. Teve decolagem 1069. Curva para 2.009. Confirmando 2, né, Col? Afirmativo. Certo. Sete, boa tarde, contato radar. Pro de Leda, suba para 360. Voando Leda para 360, 73217. Trip 5491, reduza para aproximação, chame Torre Salvador, 71895. 1895, Trip, boa tarde, obrigado. Gol no 166 está reautorizado para 2.000, o ajuste 9009, informe na final do procedimento. 2.000 com 1.009, reportaram na final, gol no 166. O ajuste 6290 foi ITAP da presente, o ajuste 6290. Desça para 3.000, o ajuste 1009. Passe a reco, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 009. 9 livre pouso na 0, Papa Seco. Ono 169, decolado alto no 1, controle 1.9.3, sim, então vou. 0935, 69, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, trip 5491. Boa tarde, trip 5491, reporte externo. Cortará. O contato radar, vou em Leda, suba para o 360. Leda para o 360, 69. Gol no 166, informa o tráfego à sua frente, helicóptero batendo 1.000 pés, sentido este. Ente, grato, 1166. Visual 90, reduza para aproximação, aguarde transferência de comunicações. Tráfego à sua frente com grau de 100 nós. É o Alfa Tango Sub 2. Ok, Visual 90. É 390, chama T em Salvador agora, 118, decimal 95. 5491, vento 120 graus com 99, altímetro no 009, aguarde pista livre. Sente o 5491. Livre ingresso, patinado e pronto no 7, Lima, quilo bravo. Externo 3190. Voltará. Ativo 9 Mac Mike, dentro de mais 3 minutos será autorizado para o auditor. Sierra Eco, solo aos 1-3, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Mantenha o litoral, informe outra vez do Parque Pituaçu. Vem mais grana se destinar? Chamar novamente antes da Juliette. E alterna 1-3-3-9-5. Ativo 25, 1-3-3-9-5, uma boa tarde. Boa tarde. Sente Alfa Juliette Romeu, desça para 1.500 pés agora na prova da rotatória, Juliette Romeu. A Eco, tem conhecimento do aeródromo? Já, altímetro no 009, aguarde pista livre. Está aguardando. Quebec, chame torre em 1-1-8-9-5 para cruzamento da 1-7-3-5. Meia completa final do procedimento, aguarde transferência de comunicação. Você escuta no 1-6-6. Escuta, Telematango, Oxenê 6210, está autorizado o final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.5, já vai estabilizado, DMS, que foi Oxenê 6210. Telematango, prossiga. Confirma o transponder 014. Passa 0143, o Telematango, ajuste em Salvador 1009. Mantenha com seus visuais 500 pés na prova fora da barra. 0, inicia aproximação perdida, suba para 2.000, vento 1.40 graus com 9 nós, tira controle 1.9, decimal 3.5. Ok, iniciando a 3.90. C1895, tambor pulso. C1895, grato, gol no 1.66. Triplo. 3190, inicia aproximação perdida. Sete 3190, com curva pela direita, proa 250. Direita 250, 3190. Salvador ao TB5, 491, Fibro. 491, Alfa Juliette, Pátio 3, posição 5. Alfa Juliette, Pátio 3, qual a posição? 5. 5, obrigado. Aracaju, Marco. Salvador, Mike, Eco Oscar, travessei 4-2. Então, meu Mike Eco Oscar, mantenha o nome e o chame 2, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, Oscar. Corre, Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Oscar, através de 4-2. Confirme. Confirme para 2, Salvador. O Mike Eco Oscar, através de 4-2, mantendo o Rio 10. Gente, Mike Eco Oscar, siga a via litoral, reparte para o de Itapuã. Reportará, Oscar. Tô, vai ser agora o número 3 para pouso. Mike Eco Oscar, temos a aeronave para decolar da 1-7, decolar instrumento da 1-7, ao chegar no farol de Itapuã, mantém o setor, aguarde para seguir para a 1-7. Ok, vai manter view sobre o farol de Itapuã, Oscar. A 3190, curva direita pro A 280. Direita 280, tá? Bravo, livre decolar da 1-7, vento 1-3, 0 graus, com 0 nós. Origo 1-1-69, chame Recife, agora frequência 1-2-5-1. 2-5-1 é alternada? 1-3-3, decimal 9-5. 1-3-3-9-5, 1-1-69, batalha. Oxalé 6-2-1-0, completa final do procedimento, torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-5-6-2-1-0, obrigado. 3-0, farol de Itapuã, Mike Eco Oscar. A gente mantém o setor, Mike Eco Oscar, aguarde para seguir para o 1-7. Oscar. Torre Salvador, China 6-2-1-0, estamos para a posição externa, baixar travado. 6-2-1-0, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Anda. Vamos ver, portal 3-1-1-66. Zero, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-0-9. Livre pouso na 1-0, já 6-2-1-0. Lima, Aquilo Bravo, decolado aos 2-0, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. Tarde, obrigado, 1-9-3-5. 3-5-0. Boa tarde, é o Papa Tango, Lima, Aquilo Bravo, decolado, acionado 5-0, 1-9-3-5. Boa tarde, Papa Tango Lima, Kilo Bravo, contato radar, suba para o nível 100, saída da árvore. Entre e sai. Nossa, pela da árvore, Lima, Kilo Bravo. A sua escuta, tem 3190 para o localizador, complete curva direita para o A 050, só 3-0, final do procedimento. 050, autorizado. O número 645, acende a edificação, chegada a ponto, desça para 4.000 pés, o ajuste 1009. Costa, visual com a chané na curta final da 1-0. Afirmativo. Gente, da presente, segue na retaguarda do chané para 1-7, encurtando na medida do possível. Ok, tem vazio já não, impossível, Mike, é bosta. Certo? Eu estou lhe matando, informe outra vez do passo que tu assou. Só o meu Alfa Juliette Romeu, faça um 360 pela esquerda da presente Alfa Juliette Romeu. Tá batendo 9 Bianchi Mike, suba para 2000 pés da presente Prodiduna para final ILS X-Ray Pistão 90. Completa a final do procedimento e chame a torre Salvador 118.95, tomou o posto. 295, Tá livrando o eixo 1-0. Gente, o Mike é Cosca, livre pouso na 1-7, ventando 30 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0-0-9. Livre pouso na 1-7, Cosca. É 2-1-0, solo 1-2-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9 à direita, minha 2. Preservador, 3-1-0, agora nova aproximação, passando Simbra, utilizado elétrico, 1-0. Continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Ativado. Mike Cosca, desconsidere autorização de pouso, prova RMA, reparte sobre RMA. O Mike Cosca reportar onde? 210, Alfa Juliette, ponto 4. Alfa Juliette para o 4, e o reporte. Está na escuta do Oscar? Confirme, Mike Cosca. Está desconsiderada a informação para pouso, autorização para pouso, e você saber onde reportar. Reporte em RIMAR. Na RIMAR, ingresso nacional no set. Ok, onde fica em RIMAR? Fica na terceira milha. Pode estar presente, pode ingressar na final, aguardando autorização para pouso, Mike Cosca. Grato, já estamos na terceira milha. O Oscar está girando base. E a cruzada base para a final, Oscar. Torre de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, está presente 360 pela esquerda, reporte reingressando final no 7. Está presente mediano 360, sobre a roda fora. Autorizado a girar base para o Mike Cosca. 390, livre pouso na 1-0, Ventuno 30 graus com 99, altímetro no 009. Autorizado a girar base para o Oscar. Positivo, segue na final no 7, aguardando autorização para pouso. Já na final no 7, aguardando autorização. Bem aqui, Mike, informe a sua indicada. Mike. Se eu tô conseguindo incrementar a velocidade, 9 Mac Mike? Um pouco sim. Turno 30 graus com 99, altímetro no 009. Costa ciente, livre pouso. 0, solo 26, livre à direita, solo 121, decimal 9. Turno 9, 35. 3 milhas. Alfa Juliette Romeu. 190, Alfa Juliette, portão 5. Se o Hotel Matango ainda mantém o litoral, aguarde para o cruzamento da final do 190. Vamos, Salvador. Muito boa tarde, 35219, cliente da informação Quebec, solicita 200 para a vitória da conquista. 35219, poderia confirmar se efetivou alguma DLA ou confirmar o horário da OBT? O horário da OBT é o sinal 57 da presença. Agora espere até que o plano chegue, o trip. Guarda. 95 para cruzamento do campo, prosseguir para RMA. Já está lá. Tango Lima, Kilo Bravo, informe o ponto de cancelamento. Prosseguir na Santana, do Paulo da Conquista. Confirme o ponto de cancelamento. Aqui foi proposto o plano instrumento, até a Conquista. Copiado, Lima, Kilo Bravo. Recife no 350, frente da Quebec. 4206, Salvador Recife, agora está para cópia. Vai aguardar para cópias 4206. Salvador 118.95. 90 Yank Mike para completar o final do procedimento, chama a torre agora 118.95. 17, vento 130 graus com 9 nós, altímetro 1009. Para a Juliette, é o meu. Chegou 219 da Trip, Salvador Vitória da Conquista, 200 nível. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arborra, após direto, Vitória da Conquista. 1935 controle, 5057 transponder. Autorizado então, 200, Salvador Vitória da Conquista, decolagem da 10, direita Arborra, após DCT Conquista. O controle 11935, transponder 5057, trip 5219. Responde para o estacionamento, trip. Tá, trip 5219. Salva, teria a saída prevista por 4206 das 1? Nunca transição, Caju. 028? Ainda não visual com a aeronave na final da 17. A aeronave está a menos de uma milha agora na final da 17. Ah, tudo bem. Gente, frequência livre. Telematango avistado, vento 1130 graus com 109, altímetro 1009, reparte solo controlado na RMA. Tomando solo, Limatango, vó. Imperialístico 58, decola pistão 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5046, azul 4206. Sim, já autorizado em Recife no 350, decola da pista 10, curva esquerda, lança sai da Puca, Caju, após Imperialístico 58, chama controle de 119, decimal 35, transponder é o 5046. Busca 206. Ah, é chamar quando for para o posicionamento 4206. Le 45 está autorizado ao final ILS X-Ray, desça para 2000 e informe no localizador. 2000 autorizado, X-Ray vai reportar agora no Le 45. O Xenem 143 sai como número 2, desça para 2000 pés e informe na final do procedimento. Xenem número 2, só na final, 145. Aqui Mike, livre pouso na 10, vento 120 graus com 09, altímetro 009. É livre pouso na 1-0, não vendo nem aqui mais. Já aviso alto. Seu solo 3-2 até o frequência de estacionar, corrigindo o estilete meu. Sente solo aos 3-3, frequência livre até o Lima Tango. Jogo 1645. Jogo 645, completa aproximação, torre 118.95. 18.95, boa. Oi, boa noite, gol no 645. Habilitado, sinal da 1-0. Gol no 645, reparte externo. Entendi. Prossiga.